as margens do abismo. Grande a ilusão do ilusório, ponto crucial. Como evitar o caos que se acelera? No passar dos dias, o mal a gente sente. A pressão global te espreme. Se vacilar, ela te esmaga. Tipo um prédio que desaba sobre sua cabeça. As ruas têm férias. Diz o seu Luiz nesse instante. Me ilumina a Bíblia só pra brisa. Hoje olhei no horizonte e pude entender que todos os que nascem são sujeitos a sofrer. Vi um cerrado e ao longo uma cidade. Vi dor, desigualdade, roubo, ganância no imenso. Se perdeu minha visão e não minha esperança. Não adianta sentinela vigiar se Deus não guarda. Esqueça, dos homens não vem justiça. Entenda, receba a estratégia. O que não presta é bem acessível. Todos estamos às margens do abismo. Do bem pro mal é um pulo, do mal pro bem é mais difícil. Dos edifícios aos barracos, difícil é reconhecer o erro. Infelizmente toca o enterro aos surdos. Lamentações, lamentações. Ponto crucial. Como evitar o caos, ponto crucial. Como evitar o caos, ponto crucial. Como evitar o caos que se acelera no passar dos dias, ponto crucial. Como evitar o caos, ponto crucial. Como evitar o caos, ponto crucial. Como evitar o caos que se acelera no passar dos dias. Longínquo de batalha, em tudo eu vejo guerra. Desço animal, racional, o universo inalcançável. Seu penso muito é muito louco, são vários pensamentos. Frisadas, fumaça nas usinas, empresas em ruínas. Eu sei o que assola, também sei o que consola. Ai, você é livre e não tem lacre. Imitador de Cristo, seguidor de Bin Laden. A esperança do incrédulo se perde na curva do globo. Os olhos desfalecem diante do corpo, do tráfico, da fome, do terrorismo. O medo sonda, o Deus dólar não garante a vida. Se garante por um tempo que é vida sem paz, que é vida sem sossego. Eu arrebento os ferrolhos da ignorância e o demônio do black black, eu corto sua garganta. Acima da mais alta linha de raciocínio, pensamento ou intuição, além da visão, visão de fé, visão de fé. Ponto crucial. Como evitar o caos, ponto crucial. Como evitar o caos, ponto crucial. Como evitar o caos que se acelera no passar dos dias, ponto crucial. Como evitar o caos, ponto crucial. Como evitar o caos, ponto crucial. Como evitar o caos que se acelera no passar dos dias. Além da visão, morte, desilusão. Poderia imaginar uma série de coisas. O ar, o horizonte, o céu cinza. A vida, minha visão, se preenche com morte e destruição. Assim como as profecias de Daniel, a torre de Babel. O caos, aqueles que são maus. A tristeza de um dia de chuva, mas que rega as plantas. Uma a uma, lamento, penso tempo a tempo. Decidir, desistir, insistir, prosseguir. Olhar bem além do que eu possa ver. Bem além do que um ser humano possa ter. Raciocine comigo a loucura. Cristo crucificado pela minha vida e pela sua. Aí cê louco é isso, então eu quero. Pro mal eu não me dobro e nem me quebro. Caminhar pela morte por alguns segundos. Ver a vida passar em poucos minutos. Coisas além da visão, além da imaginação. Olhar perplexo, lento os reflexos. Desconecto a chuva, molha as plantas. Disfarça as lágrimas, desespero. Sangue no espelho, eu olho a luz. Eu choro, minha força é Jesus. Ponto crucial. Como evitar o caos, ponto crucial. Como evitar o caos, ponto crucial. Como evitar o caos que se acelera no passar dos dias, ponto crucial. Como evitar o caos, ponto crucial. Como evitar o caos, ponto crucial. Como evitar o caos que se acelera no passar dos dias.